havia montanhas, existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões em que os Illuminaires se encontram para gravar o Illumicast. Aqui é o Ebony Spider-Man e esse é o Illumicast, o podcast dos Illuminerds. Bom, hoje o nosso assunto é heróis pulpes. Então, como eu tive uma ideia super revolucionária, enfim, vamos todos nos apresentar, toda a mesa vai se apresentar com uma voz de, com uma imitação de alguém velho, porque assim, né, herói pulp, herói velho, enfim. Eu vou começar falando, invocando o nosso já afinado e quase ressuscitado amigo House. Esse é o Illumicast! O podcast dos Illuminerds. Nosso próximo, então eu gostaria... Harvey, se apresenta aí. São tantas emoções. Massa, velho. Brasa, nossa, ruim pra caramba isso aí, pelo amor de Deus. Isso era o Roberto Carlos. É uma tentativa. Tem muita gente no tempo, né? Lady Sif! Agora traduz alguém, pelo amor de Deus. É a minha imitação de Zé Buscapé, gente. Ela disse boa noite. Nossa, amigo! Nave! Ué, Fred, que tá comendo uma coxinha de brutossauro. Esse podcast é bem legal. E pra finalizar, nosso amigo D40, Diego Z40. D40? Não entendi. Misturei tudo, né? Mas na WD40 aqui? Eu acho que eu tenho isso aqui em casa. Olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte, bom dia. E um jabulani pra você também. É outro também que mistura tudo, né? Mas tá bom. É feito do salsicha. Cobridão, meu filho, cadê você? Ah, meu Deus, meu filho, olha o fantasma, coisa terrível. Vamos comer um biscoito de espuma pra ficar animado. Foco. Vamos lá, estamos falando hoje sobre os heróis pulpes, enfim, né, toda essa, toda a herança que ele acabou deixando para nós hoje. Então, gostaria que vocês pudessem falar sobre essa origem dele, enfim, de onde vem e o que é essa, os heróis pulpes. E assim, para tanto, eu vou pedir para a Sif fazer uma definição sobre o que são os heróis pulpes. Bom, os heróis pulp fazem parte da literatura pulp. E o pulp vem da literatura que pretendia ser mais dinâmica. E a origem do nome vinha do papel, né? Papel barato. Papel que vinha da pulpa da madeira, né? E os heróis pulp vão ser provavelmente, né, os predecessores dos heróis que a gente curte até hoje nos quadrinhos, né? O pulp é, sim, uma literatura que precede os heróis de quadrinhos. Jura? Eu pensei que era daquele filme Pulp Fiction. Na verdade, o Pulp Fiction, ele, o próprio nome Pulp Fiction, ele vem de um derivativo direto do pulp clássico, porque a ficção, assim, do nome Pulp Fiction, ela é porque o pulp começou a abranger histórias policiais e de ficção científica. Então virou de pulp para Pulp Fiction. Aí o Tarantino resolveu homenagear, porque eram histórias absurdas, assim, historinhas rápidas e absurdas para divertir. E ele resolveu adaptar isso para fazer várias histórias intercaladas no filme dele, é isso. É verdade, o filme não é uma história só, né? Eu não assisti até hoje. Caralho, Rafa. Esse filme é muito legal, cara. Pô, foi muito bom, cara. Eu estou aprendendo hoje aqui. Continuando. Harvey, você quer adicionar alguma coisa? Eu achava que o fantasma era pulp, não é mais, né? Rateei com o House, agora estou me retratando publicamente, House, viu como eu sou? Mas o fantasma é pulp. A segunda Sif não é. A origem segundo do fantasma é tira de jornal, né? Mas o Sombra é Pulp, o Conan é Pulp, olha. Zorro é Pulp, Tarzan originalmente não é Pulp, mas vai derivar várias histórias, não a novela inicial, mas depois ele vai estar presente. Eu não sei se alguém lembra aqui do Buck Rogers. Buck Rogers é Pulp, né? Bem do lado da ficção científica. Duck Rogers, ó, do Patolino? Não, cara, isso, mas o Duck Rogers se originou no Buck Rogers, né? Olha aí, mais uma coisa nova. Olha só, peraí, eu tô tendo uma ligação psíquica com o House nesse exato momento. Ah, lá toma banho, o cara tá na ligação. Ele tá dizendo assim, ó, tem que tomar cuidado com essas coisas. Pulpes é um subgênero de romance que teve seu auge na década de 20 nos Estados Unidos. É, você tá copiando a conversa que eu tive com ele no WhatsApp, né? É claro, que ideia. Você acha que eu vou ter mesmo uma ligação psíquica com aquele traste? Nem sei se ele pensa direito, pô. Alguns desses personagens saíram dos romances e foram pros quadrinhos. É o caso do Sombra e do Spider. Cuidado para não trocar os conceitos. A Pulp, sim, tem um auge na década de 20, né? Mas ela tem uma origem ainda anterior, que a gente estava falando, né? Que é as Penny Dreadfuls e as Dime Novels, né? As Penny Dreadfuls é tipo assim, o precedente da Pulp na Inglaterra, né? E tinha esse nome por ser Penny, que era barato, custava um centavo, né? E as Dreadfuls quer dizer que o povo considerava elas terríveis, porque eram, né, horror, sensacionalista, eram, né, literatura barata mesmo pro povo, assim, escapismo mesmo. Tipo, leitura de um dia, assim, pra pegar e ler. E era acessível, né? E as Dime Novas também. Barata, mas você tá falando porque era uma barata de preço, não que era vagabunda, uma história vagabunda. Não, ela tinha um pouco da característica de ser considerada uma literatura inferior, tu entendesse? Então, mas, tipo assim, Crepúsculo também tá nesse meio? Literatura vagabunda? Ratinha! Não, tá, devia tá. Não tá, porque Crepúsculo não é literatura nem aqui na China, mas... Tem gente que acha, né, cara? Pesado. Abalou o humor vampiro de vários adolescentes. Alguém nesse exato instante foi pro canto do quarto e começou a chorar. Toca a musiquinha do Hulk aí. Do... É a musiquinha do... Eu fico imaginando Wesley Snipes correndo atrás do Edward. Bem caveadinho. O Blade correndo e o Crepúsculo pulando que nem uma piriguete louca. Lobisomem. A única coisa que me chamou a atenção é que Penny é barato, é isso? Penny é um centavo, né, da moeda Blade. Inglesa, assim como dime é uns 10 centavos do dólar americano. Então, tipo, eram muito baratas, entendeu? Era pro povo mesmo. Isso. Inclusive, a primeira revista Pulp, assim, que vendeu bastante, foi famosa, ela não tinha nem capa, né? O legal é que depois as capas pulp vão ser, tipo, icônicas, assim, por causa do estilo meio ousado e tudo, né? A pulp é basicamente aquilo, tipo, violência, sexo, exótico, proibido. O pulp, ele não se resumia basicamente a heróis, né? Porque você também tinha grandes figuras literárias dentro desse universo, né? Tipo, o Sherlock Holmes, ele podia ser considerado alguma coisa pulp? Ele não era considerado pulp, mas parece que a revista... Porque tinha o noir, que é o estilo aquele, né? Do policial, na capa de chuva, assim, na noite, né? Ele é bem... ele é característico inglês, ele começa na Inglaterra, e ele tem sim toda essa característica de detetivesca, do detetive que pensa bastante, que resolve a coisa na mente mesmo. E, assim, e, né? essa coisa, por exemplo, do perdedor clássico, do loser, assim... Não, porque isso é muito explorado no Sin City, né? Eu ia falar Sin City agora. É, os personagens do Sin City, eles são perdedores clássicos. O Marvel, o Dwight, eles são... O Hartigan são caras que, assim, desculpa a vulgaridade, mas que se fuderam perpetuamente, né? E que, assim, estão... É, eles estão sempre no limite pra fazer uma atrocidade absurda por alguma coisa que justifique aquele momento, entendeu? E essa coisa do perdedor, ela também se expande para algumas histórias policiais. É, por exemplo, o próprio Sherlock Holmes, apesar dele ser um cara hiper gabaritado e com vários conhecimentos, ele é viciado em cocaína. Ele é, de certa Sim, forma, ele tem loser. Várias fraquezas, isso mesmo. É. Eu acho que tem isso aí. Isso é uma característica do noir também, né? Do herói ser aquele cara meio depressivo, meio se deu mal na vida, meio amor perdido na esquina. Eu acho que tem sim essa característica aí. Tem, acho que engloba isso, sim. E acho que dá de dizer isso aí. Não, você quer ver uma coisa? Por exemplo, eu sou muito fã de uma literatura dos anos 50, que saiu no Brasil pela editora Vec, né? Que são as histórias do Arsène Lupin. Eu não sei se você já chegou a ler isso. É do Maurice Leblanc, é um francês, né? Mas, lógico, esse nome. Mas, enfim, as histórias do Arsène Lupin, ele é considerado, assim, o que seria o ladrão mais sacana do mundo. O cara mexe em disfarce e que aprontava, segundo a sessão da tarde, mil e uma confusões, e no final sempre se dava bem nas costas da polícia, né, e sacaneava todo mundo e levava não apenas a mocinha, como o dinheiro todo da galera. E ele era um cara... O santo, esse, Navi? Desculpa incomodar, não, o santo? Não, o santo é uma cópia disso. O Arsène Lupin é de 1900 e pouquinho, 1905, por aí, essa época. E assim, o lance do Arsène Lupin é que ele não era um cara depressivo, assim, down. Ele era aquele cara que ele ficava na dele bolando as coisas maquiavélicas. Aí depois que todo mundo caçava ele, fazia o diabo a quatro, ele tinha uma saída genial que iludia todo mundo e ele tirava uma onda, ele tirava uma ondinha básica, assim, entendeu? E era fantástico, porque, assim, eu não sei se isso é típico da literatura pulp, né? Mas todo o roteiro se dobrava para atender aquela faceta de anti-heroísmo dele, né? Então você tinha... Cada pista que era deixada no caminho, o roteiro se dobrava, era o que a gente hoje chama de roteirismo, né? Roteirismo é quando o roteiro ele foge da lógica completa para atender uma necessidade do escritor. Mas assim, o roteiro se dobra para atender as necessidades do protagonista, que no caso é o Arsênio. Nave, você acabou de descrever Pica-Pau e Pernalonga. Percebeu isso? Eu tava ouvindo aqui e me familiarizou muito com Pica-Pau e Pernalonga. Sim, sim, sim. Mas assim, você tem que concordar, vamos combinar que o Pica-Pau e principalmente o Pernalonga, o universo deles é meio surreal. Aquele negócio das bombas, aquelas bombas voadoras, aqueles negócios. O próprio o Coyote também, com a. Com o Bip-Bip, essas coisas assim. Mas na verdade, eu digo assim. Do ponto do maquiavelismo de se bolar as situações, entendeu? Sim, eu acho que aí tu encaixa um pouco nessa coisa do policial, da novela policial, em que o detetive é aquele cara meio à margem da sociedade e tal, mas é aquele cara que ele tira o ar da manga na última hora. Parece que ele não tem recurso, né? E é como tu falou, o plot twist que fala, né? A virada final que o cara, na última hora, parece que não vai dar e ele faz dar e ainda sai sacaneando, né? Mas assim, isso não é uma característica de nenhum detetive, aí que tá. Isso é característica do anti-herói. O anti-herói é que faz no final da jogada isso aí. O detetive é aquele cara que no final ele tem aquele discurso triste, ele se ferra de alguma forma, mas ainda dá umas beijocas na mocinha e acaba a história. O anti-herói não, o anti-herói ele sai com a mulher, tira onda, ri de todo mundo, ainda leva o dinheiro da galera e sai na moral, entendeu? E o Spirit, ele não seria pulp, mas ele segue o espírito pulp, né? Ou não? O Spirit é um noir extremo, né? Com muita... Ele é policial noir. Não... Assim, é difícil. Os liames disso não tem como a gente separar o que é um e o que é outro. É meio complexo. Eu acho que o Spirit tem um... não concorre para aquela característica mais da pulp, que é mais, como é que você pode dizer, mais do momento, né? Do calor, do momento, da ação, né? Porque a gente não pode esquecer que a pulp, assim, ou era um capítulo mensal, né, de alguma história maior dentro de uma revista, tipo aquelas famosas que tinham, né, como a Hard Boil, a Black Mask, parece, a Máscara Negra, que era de detetive, que foi famosa na época, nesses anos 20, anos 30. E tinha aquelas seleções do Reader's Digest também, né? Isso aí, essa também, eu não me lembro direito onde eu li, que isso aí também, a Reader's Digest, aquela, ela meio que protagoniza isso aí mesmo, a falta de grana, a diminuição para aquele, pro formato Digest aquele, né, que era menor, com um papel mais barato. É o típico formatinho, né? Isso, tipo formatinho. Vai, eu tenho umas velharias dessa aqui em casa que eu herdei, cara. Eu até tirei umas fotos e ia mandar pro pessoal do umas pulp que eu tinha aqui em casa e de um magazine de ficção científica. Tá vendo como é legal? Tá vendo como é legal mulher inteligente, cara? Qualquer outra outro mulher. Nível, né? Qualquer outro outra mulher nível. Estaria dizendo assim: ah, eu tenho a Capricha e a Júlia. A novela da Zeca Império. Cara, mas se a gente pensar bem, essas Júlia, Bianca, não sei o quê, elas são mais ou menos a essência da pulp de um tipo, pelo menos, de uma, né, característica da pulp, que é ser barato, ser uma coisa sem grande profundidade. Só que assim, né, pras pulp, pô, o Lovecraft escreveu pras pulp. Não sei se vocês conhecem, né? As aventuras do pequeno Cthulhu. isso, as aventuras do pequeno Cthulhu. E o Burroughs, né? O Edgar Rice Burroughs, do Tarzan, e também de outras. Do Conan também, né, Cifre? Criador do Conan, né? Pois é, eles escreveram, Asimov, né? Isaac Asimov escreveu pra Weird Tales, que é de ficção científica, né? Então, pô, eles tinham uns caras legais. Só que eu li em algum lugar, assim, que meio assim, mesmo quando uma pulp tinha um grande escritor por trás, assim, ela nem sempre, a qualidade não era o mote da pulp, né? Era a rapidez, a ação, vender mais, porque diz que vendia muito mesmo, o fantasma, por exemplo, o fantasma do Cyberry, do Lee Falk, aquele lá dos Piratas Sing, aquilo não era pulp não, cara. Tu sabe que quando a gente começou a conversar sobre isso, eu também tinha essa impressão. Aí eu fui correr atrás, né? Outro que eu achava que também poderia ser o Flash Gordon, né? Mas eles começaram exatamente em tiras de jornais. E uma característica que a pulp vai adquirir depois é de ter um pouco de gravura no meio, mas nunca ter quadrinho. É tipo assim, uma gravura de uma pulp normal seria tipo, e lançou uma flecha, aí aparece só aquela flechinha, sabe, no meio da escrita toda da página. Uhum. Olhou para a porta e viu não sei o que, aí aparecem uns olhinhos assim, tipo, olhar 43, né? A pulp tem essas características assim, tipo... Sabe que é aquela novela, rádio novela, né? É meio rádio novela, né? Tanto que Sombra foi sucesso de rádio, né? Aliás, o próprio Orson Welles fazia a voz do Sombra, né? É, e tinha aquela vozinha de efeito do Sombra, né? O Sombra. Vê o terror do coração dos homens, alguma coisa assim. Deixa eu só entender uma coisa. Até pegando um gancho da Cif que estava. Qual era o objetivo? Quem era? Não sei se vocês conseguem entender. Esse leitor das pulps, a quem era direcionado. A Cif tava falando até um pouco sobre, sobre essas revistas, né? Que era mais direcionado para um filme público feminino. Então... Sim, eu até me perdi um pouquinho conversando, mas tem razão. No caso, a diferença dessas Bianchi e coisa e tal é que elas, no caso, é literatura fácil e barata para mulher, né? Mas as pulp eram pro trabalhador, pro homem trabalhador, né? Que, pro cara que trabalhava, mais jovem, não o homem mais velho, mas assim, diz que ela era direcionada ao cara que trabalhava e da classe trabalhadora, de repente, isso, né? Mas mais. Não tinha Playboy, sexo, espalhado assim. Porque eu duvido que se tivesse esse tipo de revista. Não vou citar outros nomes, são mais pesados, mas duvido que tivesse, tivesse internet naquela época. Puta, cara, essa revista não ia vender um exemplar nem pra mãe do autor. Cara, mas essa que tinha que ser barato também, né? Tá, né? Não, cara, mas a internet você não precisa, você só precisa estar basicamente, ali. Basicamente, no Pulp tinha essas histórias de ficção e policial. E eu acho que, inclusive, quando os comics vieram, a própria DC Comics, o nome dela deriva disso, né? Detective Comics, né? Que ele vem desse universo meio pulp, assim, não? Mas eu tinha essa pegada logo no início, né? Quando logo... A Timely era Marvel ou National... Já me perdi aqui. Eu não sei. Eu acho que a National foi uma empresa que eles agregaram. Não, a Timely não era do Stan Lee? Algo do tipo? A Timely virou a Marvel. Isso. Virou a Marvel. É a National que virou DC, não é isso? É a National virou a DC. Ah, tá. Eu achava que a National era DC. Mas assim, o que acontece com as pulp que realmente era direcionada para o masculino, é que elas vão explorar bastante sexo, mulher. Se for mesmo que seja uma revista policial, que o tema seja isso, a capa vai ter aquela gostosona que entra no escritório do cara, né? Aquela vamp, né? E o tema tinha muito disso. E outra coisa que vai rolar nas pulps numa certa fase vai ser homossexualismo, bem ligado pro lesbianismo, muita coisa, muita capa de mulher com mulher. Então não se pode dizer que não era playboy da época, porque tinha bastante característica sexual. Então sabemos agora por que os jovens liam. Aí eu até separei um link de capa aqui que eu achei legal. Aliás, digamos que a influência das capas do Conan, da Marvel, podia ser uma influência pulp. As capas da mulherada seminua, né? Assim, eram do Conan, foram, né? Começaram nas pulps. Peraí que eu vou mandar pra vocês darem uma olhadinha aí na fase das capas de um cara que é famoso pelas capas de lesbianismo e tal. Eu tô imaginando aqui o cara indo lá pra sua fábrica, né, nos Estados Unidos e tal, passando pelo Times Square. Aí pega a sua revistinha pulp e tem lá um monte de letra, tem um peitinho desenhado. O cara, caralho, peitinho! Bem assim, no meio da página. Poxa, assim, enfim, né? Como era difícil naquela época, né? Hoje em dia, até no WhatsApp. Foi o que? O WhatsApp é inferno, cara. Do capeta. Mas é. Então, assim, Cif, pode mandar. Manda os links, manda as fotos. Tá, mandou, tá, né? Está curioso. Mandei. Dei uma olhada pra vocês sacarem o negócio. Isso é bem o estilo do Benício, né, cara? Ah, esse cara, ele foi bem famoso, até nesse mesmo site aí eu vi, tem uma capa que é dele, tem um livro, acho que só sobre ele, sobre as capas dele. Cara, isso é totalmente Benício. É, e eu tô vendo que a história envolve uma loira e uma morena, são as mesmas aqui, são capas dela. Ai, tem uma aqui, o nome da história é Um Anjo Terrível. Se você botar essa capa pra divulgar o podcast, eu não publico no meu grupo. Peguei o erro, sacanagem, cara. Gênero gênero que tinha das pulps também era chamado spicy and saucy, que é mais ou menos picante e ousado, picante e atrevido, né? E tradução para quem não conhece, Emanuele. E aí também nessas revistas rolava muito sadismo, masoquismo, voyeurismo, fetichismo, todo esse ismo de safadeza, assim, né? Muito. Tá descrevendo Emanuele, cara. Era a Emanuele da época pintando casa, né? Mas a nossa geração tá perdida, né? E a violência rolava em todos, assim, sexo e violência, basicamente Freud explica. Diz aí, Ebony, id. Poxa, deixa. Cara, poxa, Freud. Freud devia estar ficando muito bem nesses dias, cara. Né? Ia se dar bem pra cacete. O Freud ia ficar pular de alegria com essa, entendeu? Cara, os títulos são bizarros, aqui, porque o outro gênero. As camas impacientes. Diferente. The Gay Way. Agora você tá citando o filme de pornô chechado brasileiro. Nossa, exibição particular. Olha aí. As garotas que se vendem de forma difícil. E esse aqui? Nossa. É Terrone Lips. Olha, velho. Ô, Cip, até peço desculpa por ter rateado, porque eu tava prestando atenção no link que você mandou, entendeu? Deixa eu entender bem, The Lavender Gears, elas são lavador de carro? Que é isso? São... Peraí, deixa eu ver. Isso under é tudo gay. Peraí, ver. Under the Neon Lights, gay Carol. É tudo gay, é. Tudo gay, cara. Não, essas aí eu mandei só dessa parte aí, né? Era uma... Era, tipo, só uma das correntes, né? Tipo, mas eu até me admirei quando eu descobri, porque sempre é tabu. Só que aí que tá, nas pulps tinha essa característica do tabu, né? A Druna era meio que corrente. Não era sexo da Druna com algum mutante muito louco. Mas era por aí mesmo, né? Não tava muito diferente. Então, assim, as pups têm essa característica também dos lugares exóticos, os relacionamentos proibidos, essas coisas todas. Pra localizar o ouvinte, será que A Lenda do Demônio não seria uma revista pup em filme? Bombas, caraca! A Lenda do Demônio é o Evil Dead, você tá falando ou não? Aquele do Passava na Band? Passava toda sexta-feira na Band. Era Lendo Demônio e Emanuele. Sexta-feira era um dia. Cara, eu nunca ouvi falar desse Lenda do Demônio. Que isso, cara? Tinha sexo, tinha. Acho que eu tava ocupado namorando, cara. Eu não tinha idade pra isso, né? Eu sei que toda cena do Cineprevê eles faziam umas poses e falavam que isso é impossível. O cara tava atrás da mulher. Você fala, mas como o cara consegue ficar desse jeito? Né? Fica olhando assim, né? Isso você vendo Emanuele? Não, Cineprevê em geral. Cara, não, o cara tá numa Emanuele, posição. Emanuele tem várias fases, né? Tem Emanuele Default e você tem Emanuele Cósmica também. Da nave bizarro, da Terra, a nave da putaria. Tem uma nave, Emanuele salva a Terra, né? Com uma loucura sexo. Não, e assim, isso é precursor do Matrix, não é? Não? É, porque todo mundo entrava na realidade virtual pra trepar, fazer sexo. Cara. É incrível isso. Assim, vamos voltar. Ô, chato, o assunto tá bom, vai, vamos voltar. Esquenta. Então, assim, o que vocês têm a me dizer da moral dos personagens, né? Eu não sei como isso era dado. Dentro das histórias. Bonito, a gente falando de Cineprevê e falando de moral, cara. Exatamente, a gente tá falando uma parada muito louca que rola aqui. Aí eu tenho que cortar vocês, então eu tô pouco. Mas o universo pop era totalmente divergente, né? Ele era pra fugir da moralidade, não? Exatamente, não, era em vez de, eu já ia dizer amoral, mas não é, né? Imoral mesmo. Acho que a Pupi não tinha nada dessa história de no final amoral. Não tinha o He-Man explicando pras crianças no final o que, que significava aquilo. Não tinha. Se tivesse He-Man, eu ia ficar assustado, cara. Não tinha ninguém dizendo no final que no final você tem que entender que. Mas tinha aquela coisa do bem vencer o mal, com certeza tinha. Não tinha o geninho. Descobriram onde estavam escondidos? Não tinha o geninho, isso. Em algumas. O pequeno Cthulhu dizendo: crianças, não tentem isso em casa. Na história de hoje, aprendemos que se você for tocado por um adulto, você tem que falar pro seu pai. Tipo, tu falando isso, né? Era... depois ele emerge no mar, depois ele volta pro mar. Aquele cultura do South Park, né? Ou então, se tu pensar bem, assim, as origens das pupas lá no Penny Dreadful, né? E o que, que eu tinha dito do significado do nome Penny era a grana, né? Que era baratinha. E Dreadful era o que o povo considerava daquela literatura. Horrível, imoral, que corrompia os jovens e blá blá blá, era por aí. Então a origem da pup já tá no Dreadful mesmo, né? O que eu ia falar do Penny na outra vez era por conta do da menina lá do The Big Bang Theory, entendeu? Poxa. É uma boa piada, né? Era pra ser, entendeu? Aí depois passou, entendeu? Então deixa pra lá. Eu também pensei em fazer... Mas assim, com relação aos escritores, gente, quais foram os que se destacaram hoje? Aí dando uma aula, por favor. O HP Lovecraft, ele só ficou famoso depois de morto, né? Isso que é curioso, né? Ele se correspondiam, né? O T. Howard e o Lovecraft. Não, a gente tava falando do Robert T. Howard, né? Que talvez o pessoal não preste atenção, mas é o nomezinho do escritor do Conan, né? O Howard, ele era um plagiador também de mão cheia, né, cara? Porque ele pegou referência de uma porrada de coisas diferentes e juntava isso nas histórias do Conan. Então, por exemplo, a Estígia lá, que era a nação de onde saíam os maiores assassinos e magos sinistros lá, era na verdade o Egito, né? E tem umas coisas assim, então, tipo, naquelas histórias também do outro personagem dele, que é aquele Solomon Kane. O Solomon Kane também, ele mistura capa e espada. Com piratas, assim, não... É, com aquela parte mais, tipo, Hellboy, mais do santo da religião misturada com sim, com tudo. É uma salada sinistra, assim. Mas ele era bom nessa salada, né? Sim, o cara fazia aquela loucura toda fazer sentido, né? É, outro que eu li desses personagens dele foi o Kul. O Kul também, né? É da... Como é que é o nome, hein? Pois é. Gera muita confusão esse nome, mas... O cara é Kul? Cool? Não, vamos Kul de ser... legal. Não, é o Kul da Valúzia. Quem é essa menina? Saiu o filme. Eu tenho que intervir agora. Mas ela aparece o dela no filme? É, mas vem cá, Valúzia não é aquela mulher que cantou o hino nacional tudo errado? Pô, então eu não quero ver esse filme não, cara. Então, é pro pessoal se identificar, teve filme com o ator do Hércules, que fez o cu da Valúzia. Então, e teve aquele filme podre, tosco, mas é um filminho bacana até, um filme bem Sessão da Tarde, né? Tinha até um bumerangue do cu, né? É que vai e volta, né? Putz! Que mostra, caralho. Realmente que mostra. Alguém tá no torrent agora, baixando. O cu da balança? Assim fica aí. Cara, o filme do cu é muito ruim. É um lixo que é filme, cara. Eu assisti só por causa do Hércules, era da época da febre do Hércules, né? O seriado, né? Merda, hein? Como é que é o nome dele? Kevin Sorbo. Kevin Sorbo. É, o Kevin. O Hércules, né? É, ele é o Hércules, né, cara? Assim, não, poderia, poderia, não, poderia ser pior. Poderia ser aquele maluco lá do filme de karatê. Como é que é o nome daquele cara, cara? Que fazia aquela série Run. Lorenzo Lamas. Puta que pariu, cara. Cara, esses filmes desse cara eram muito trash, cara. Muito tosco. Comando para Matar Um. Não, isso aí é do Schwarzenegger. Não, não, cara. Tinha um filme do Lorenzo Lamas que era muito pitoresco. Que ele era um cara que iria se vingar, né, dos caras que mataram a namorada dele. Aí ele segue um gordão lá, que ele fica numa fortaleza. Não tem como ele entrar pra matar o cara. Mas ele descobre, assim, pela rotina da casa, que o cara bebe litros e litros e litros de cerveja, assim, non-stop, né? Aí que ele faz? Ele consegue uma maneira de chegar perto do banheiro do lugar, né? E ele faz uma ligação direta do poste da rua pra dentro do vaso. Facinho, MacGyver. Aí ele chega com um engradado lá, gigabômbico assim de cerveja lá pro cara, disfarçado de entregador. É muito tosco, cara. Que assim, cabelo comprido, né? Também, né? Foram daqui que pediram essa cervejinha? Aí o cara assim, ô, cerveja, oh, entra, amigo. Vamos beber juntos. Aí fica os dois bebendo lá tal. Nossa. E tal. Pô, já tá apertadão pra mijar tudo, né, cara? E o gordo não mija, né, cara? Ele fala assim, cara, que desgraça, né, cara? Aí chega uma hora assim, olha, eu já vou indo. Não, convidado tem que beber. Senta aí e bebe. Espera um pouquinho que eu vou no banheiro, cara. Caralho, que roteiro, hein, cara? O gordo começa a mijar, vem um raio de dentro da... É poop o negócio. É muito ridículo, cara. O cara frita... Muito bom, cara, muito bom. Caralho. É, eu tô vendo. Tô aqui achando muito bom, entendeu? É tipo aquela assim, piada sem graça, que é tão sem graça que é bom. Cara, é tão tosco que faz sentido, entendeu? Faz sentido, é ótimo. É, assim, vamos voltar, foco, lembrando, foco, é... Uma coisa que eu acho bacana, né, é justamente, essa informação na pauta, né, e alguém pegou e jogou assim... O Fantasma é o primeiro herói mascarado? Esse é um tema. A gente ainda tá falando de Pulp, tá, gente? só pro Harvey se situar. O Fantasma não é o primeiro, não é nunca o primeiro herói mascarado. Na verdade, assim, eu não há como dizer assim, não existe um registro exato de qual seria esse primeiro herói mascarado, mas tem heróis anteriores ao Fantasma que já era um Pulp, cara. O Zorro não, né? Aquele cara, Zorro aquele... É Pulp. Não, mas eu falei no outro podcast, lembra que eu falei que tinha um precursor do Batman, cara. Que o cara exato. Era exato. O morcego, The Bat? Era The Bat alguma, não era o Bat Whispers, não, era um outro nome, esqueci agora. Mas isso era nos anos de 1900. E esse cara tinha toda aquela estrutura arquetípica do Batman. Tinha o mordomo, tinha os pais dele foram assassinados. Isso é de 1900, cara. Então acho que se bobear, esse é um dos primeiros, entendeu? Não é escroto quando a gente começa a pesquisar mais e descobre que a maioria dos heróis atualmente foram cópia de alguma coisa? Sim, a maioria dele. O Homem-Aranha, então, é plágio completamente. Nossa, né? aquilo lá era pra ter sido eliminado, já processado, antes da vida. O Homem-Aranha nunca... Vão todos essa merda. É, o Homem-Aranha nunca que foi inventado pelo Stan Lee, entendeu? O Steve Ditko. Aquela roupa ridícula dele lá, que os caras... Aí, ó. É, um par de asas é que é bacana, né? Eu vou, pelo menos. Isso faz parte da arte, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Tem aquele que é mais cinzelado, que vai ser o que vai cair no gosto da maioria e vai crescer, né? Um exemplo desse é que o Tolkien, ele pegou muito do que tem no Senhor dos Anéis da mitologia irlandesa, nórdica e tal. Ah, se tu pega Star Wars, então, esses tempos, eu não sei o que, que eu tava lendo, eu digo, peraí, mas isso é japonês total, cara. É. Isso aí é totalmente, então, é a única coisa que tiver... agora. O cara tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer a mistura, o ingrediente, né? Alguma coisa eles têm que te encaixa melhor que os outros, né? Sim, colocar um monte de nomes que só que em português traduzido significam coisas terríveis. Onde do cu, que é o é, tipo. Onde do cu? O cu da Vanusa aí? Você tem o onde do cu, você tem o mestre. Se fudias. Caraca, eu você lembro. Tem o Capitão Panaca, cara. Eu lembro do Guilherme Briggs ele falando da tradução. Desculpa, rapidamente, ó. E ele falando que, pô, como é que eu vou explicar o Conde do Cu pra galera lá nos Estados Unidos? Ele, tipo, é, Conde do Cu is fuck your ass, uma coisa assim. Aí o cara mandou, não vamos, como é que ele falou? Não vamos sacanear a obra do Sr. Lucas, alguma coisa do tipo. The anal count. O George Lucas jura de pé junto que seis filmes sempre esteve planejado, desde a década de 70. Né? É, no rabo dele, né? É, no rabo dele, né? É. E tem tonto que acredita nisso aí. Eu tava conversando com o pessoal. Anal comics, como falaram há pouco, né? Anal comics. Ele tinha até um escopo, mas esses nomes todos bizarros, isso só veio depois, cara. Cara, e outra, tem que há desenhos antigos em que o Luke é mulher, o Han Solo é uma mistura de Obi-Wan Kenobi, e o cara tem a cara de pau a dizer que os seis filmes sempre estiveram certinhos na cabeça dele. Era tudo, todos os personagens, vai cagar. Não, tudo errado, cara. Porque... Não, mas peraí. Isso aí era o seguinte, quando ele tentou vender a primeira versão do roteiro, quando ele queria fazer a primeira versão, Star Wars era completamente diferente. Tinha os personagens eram todos bizarros, assim, diferentes. Isso foi mudado, foi lapidado pra poder caber num roteiro que alguém pudesse eventualmente comprar. Uhum. Entendeu? Mas assim, mas apesar disso, vai sair um cómic, certo? Já não saiu, né? Com a versão original dos personagens de Star Wars. A primeira versão, que o Luke, que na verdade se chamava Luke Starkiller, né? Que ele o Starkiller, o nome Starkiller depois foi usado pra fazer o personagem do game do The jogo. The Force Unleashed, né? Que ele é o aprendiz. É muito legal, ele é o aprendiz do Darth Vader, mas, assim, o nome original do Luke era Luke Starkiller e ele era um coroa, né? Era mais ou menos parecido como é o George Lucas hoje, era a cara do Luke Starkiller, era aquilo ali. Um gordo barbudo. É, só que não era gordo, né, mas, enfim. Então, assim, para finalizarmos... A gente pode falar um pouco desses grandes heróis, assim, porque assim, parece, a gente eu fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar isso pra Cif. Na verdade, então, o gênero policial, o noir e o policial em si, ele deriva do pulp ou não? Ele vem sim do pulp. Estilo noir e do pulp inglês ainda por cima, né? Eu também não. A gente fica com aquela ideia que noir é uma coisa bem americana, né? Eu, pelo menos o que eu li sobre isso, né? Porque quando a gente começou a falar desse assunto e tal, eu tinha algumas coisas que eu tinha lido, mas a gente lê, a gente se desinforma muito, né? Tu lê muita desinformação, né? Quando eu comecei a procurar as origens de tudo, eu achei isso em espanhol. Vou te dizer assim, uma origem assim das Penny Dreadfuls, legal, tudo falando e falando desse gênero noir. Então, o que deu a entender é que o noir nasceu ali sim nas pulps, né? E se a gente prestar bem atenção, tem bem a característica mesmo, né? É uma característica assim como que a pulp tem, que diz que é isso que vai levar os quadrinhos, né? Que é uma literatura mais direta, né? Mais da ação, não muito do enrolar, da filosofia da coisa. Que isso vai se mudar nos quadrinhos, né? Depois tu pega hoje em dia certos histórias em quadrinhos, aí são extremamente filosóficas e tal, mas acho que aquele início ali, bem heróico, bem direto, bem da ação, né? Vem dessa característica pulp aí também. O que eu acho bacana é que a Cif inicia falando assim, eu não sei nada, tão humildezinha, né? E tá aí. Aí disseram o texto. Entendeu? A mulher é a própria Wikipedia. Mas acho, assim, não, a gente sabe como é que é nessas coisas, esses roda de papo, quando tu vai, a gente vai indo, que nem aqui, né? A gente falou de tanta coisa hoje que a gente pode não parecer pulp, mas tudo, né, meio que desde a Emanuele até a Júlia e Bianca, tudo tem um pouco da característica, né? A gente rondou tudo. É bem assim que começa, a gente começa a conversar e aí um diz não, porque é aqui, não, porque é lá, e vamos pesquisar e vamos atrás, né? E eu li isso, li aquilo, eu até procurei dar uma lida no Sombra Novo que tem agora da Dinamite, né? Fui olhar, que é escrito pelo Matt Wagner, né? Que eu adoro ele, que ele também reformulou o Sandman, o Teatro do Mistério, que é aquele Sandman lá da Sociedade da Justiça, o antigo, né? Da Máscara de Cards. E o Grendel, né? Ah, é, o Matt Wagner é o escritor do Grendel, isso mesmo. E ele também, ele tem o Mage. Aliás, eu nem imaginava que ele estava escrevendo Sombra, esse aí. Aí eu resolvi dar uma olhadinha na revista e tal. Porque eu não era um quadrinho que eu posso dizer que eu acompanhava. Aí o Ebony diz, ah, tu sabe, o que eu tinha lido de pulp, que eu sabia que era mais pulp, era os Tarzan e os Afiliados, não sei se vocês gostam, mas eu gostava de Casar. Saía na Homem-Aranha. Casar, aqui no... poxa. Casar e a Xena lá. É isso, Casar, né, o Zabu. Tigrão, né? O Casar também foi pulp, né? E o Casar é filhote do Tarzan total, né? Esse Zagô não é uma espécie de Zabu, Flash Gordon na selva? Zabu é o dente de sabre. Eu confundi tudo. Zabu é o tigre do Casar, o dente de sabre. Ei, Marvete. Eu? Não, o Ebony é Marvete. Olha, foi só mal, desculpa aí. Pra me casarem. Foi mal aí, tá? Desculpa eu. Esse cara depois já... dessa, tá, né? Você está perdoado. Só conhece o nome. Mas não sei se vocês leram assim outras desses heróis, tipo, parece que tinha o Spider também, que a Dinamite também fez. A Dinamite pega esses heróis que já estão fora do tempo dos como é que se diz? Qual é o herói? Né? O Besouro Verde também, Besouro Verde. O Spider do Anderson Silva? Esse Spider não era aquele Master of Men? Esse Spider é tipo, eu acho que é tipo detetivesco também, assim. É um pistoleiro que as mãos dele são enfaixadas, é um negócio assim, não é? Isso, acho que é isso aí mesmo, acho que é esse mesmo. Eu não tava bem. Daí que veio o pistoleiro sem dedo. Essa foi horrível, desculpa. Senta aqui comigo, Diego. É, eu vou ficar aqui quietinho no canto. Eu tentei a do Anderson Silva, a Cif riu só por obrigação, cara. Não, eu gostei dessa. Falei, pra tu não ficar sem graça, eu vou dar uma risinha pra tu. Essa foi do cu da Valuna. A pior é quando a gente solta a piada, aí fica aquele silêncio, né? Alguém deixa dar risada. Três minutos depois alguém se pega e fala assim. Pelo menos a Cif é educada, ela aí pra não deixar sem graça. Complicado, tá? Bom, eu me diverti, pelo menos. E eu não sei. Mas não, pelo menos todo mundo leu, né? Ou alguma coisinha de Tarzan, mesmo que não fosse os originais. Todo mundo conhece um pouquinho, né? Eu gosto muito do Tarzan do Joe Kubert. Da época do Joe Kubert, que ele fez aqueles álbuns de luxo. Pô, aquilo é lindo demais. Pô, pois é, cara. Tarzan, se a gente começa a olhar a história dele em quadrinho, ele teve uns desenhistas que eu vou te dizer, né? Teve um outro que vai, até olhar uns livros de anatomia dele, eu li uma vez, fiquei impressionado, era um professor de desenho, de... É o cara do Dynamic Anatomy, pô. Mas me fugiu o nome dele agora, É o Bernie Hogarth. Isso mesmo. Ah, é, ele teve uns desenhistas muito legal, né? E... Bom, é, essa história, essa história do fantasma, do fantasma não, do Tarzan, desses três volumes que saíram até pela editora Brasil América mesmo, com capa brilhosa, pelo Joey Kubert, são fantásticos, cara. A história é muito legal, muito bacana. É a primeira vez que eu peguei algo do Tarzan que eu falei assim, cara, isso é muito bom, muito legal. É, e pra quem curte Batman, né, mais atual e tudo, tem aquela minissérie que eu acho muito... Mini não, bem mini mesmo, porque só em duas edições, que é a que envolve a mulher gato, assim, as garras do não sei o que, as garras da gata, uma coisa assim. Que é aquela que... o Batman, muito massa que ele encontra. Caramba, também. Essa eu não li. Poxa, bom, eu recomendo. Muito legal, em duas edições, uma, né, uma em Gotham e a outra na selva, né? Que pega bem aquele lado do Tarzan de civilizações antigas, misteriosas e tudo, né? Quem que desenha? O povo acha que o Tarzan é só a Jane. Hã? E quem desenha isso? Ah, agora não tô lembrado, sabe? Me dá uns brancos total, me esqueci até do nome da minissérie, mas é Batman e Tarzan. Tenho aqui na estante, né? Mas a minha estante tá... Tá só parou aí. Alguma coisa, até lá já passou 10 podcasts. Mas é, eu indico mesmo, porque é bem legal o encontro do Batman com o Tarzan. Não é tão pulp assim a história, mas é uma história muito massa. É legal. Então, queridos, vamos ter que chegar pro final, né? O papo tá ótimo, daqui a pouco vai ficar igual aquela parte do Jô Soares que todo mundo fala assim, porque o assunto tava rendendo muito bem. Mas, enfim, temos que terminar, senão o editor nos mata. Então, eu vou pedir, né, que vocês se despeçam as suas considerações finais. Começar com o Harvey. Foi muito produtivo o podcast, né? Aprendi muito de pulp, né? Conheci novas facetas do mundo pulp. E vou discutir, pode fazer um podcast sobre cine privê. Achei que o tema convida. É lógico que eu vou convidar, né, o Diego. Diego Manoel, depois de hoje. Diego Manoel. Não tem mais ninguém pra gravar. É o Illuminand. É a iniciativa. É a iniciativa. Iniciativa Manoel. E um beijo na bunda até segunda. Diego. Oh, rapaz, é um abraço para todos, um beijo na bunda. Harvey, pare de roubar minha fala. Obrigado por estar aqui ouvindo, nos ouvindo, nós a todos nós outros, e é isso aí. Leonardo Narvarro. Opa, desculpa. Pô, cara. Senhor Nave, a gente edita depois. Senhor Nave. Foi legal pra caramba, deu pra me divertir, legal. Depois agora a gente pode comer um pouco de Bronto Burger. Não, pode cortar essa parte também, ficou horrível. Ficou horrível. Mas foi maneiro, deu pra me divertir e deu pra eu fingir que não tava lendo a Wikipedia. Que estranho, o Nave falava que não entendia assim, é do nada, né? É um especialista. Enfim, né? principalmente na parte do Cudavanusa também. Cudavanusa. É, bom, isso aí na verdade já tem um fundo cultural, né? Eu vou ficar, eu vou ouvir, fingir que não ouvi isso, puta. E a nossa brilhante Lady Sif. Então, tô arrependida de ter falado do cu. Podia ter passado sem essa. Mas é isso aí, valeu o papo, foi divertido. As intervenções do Emanuele foram, assim, totalmente pulps mesmo. É, e pra intervenções, né? Intervenções nela diretamente, você tá dizendo? Ah, não, dessa parte aí eu não quero me envolver. Eu ainda sou a menina do grupo aqui, gente. Pelo amor de Deus, né? Manoel, quando tava dando, eu trocava o canal. Ai, meu Deus. Emanuel era muito light, cara. Fala assim. Eu achava chato, cara. Emanuel é abaixo do erótico. Era os 50. Era o 50 tons de cinza daquela época, né? É, imagino que na época devia ser uau, né? Para os guris ver na sexta-feira, mas Emanuel não... tá bravo. Naquelas posições impossíveis, né? O cara tá, no ombro da mulher e tá lá. Olha, é. Canguru autista, né? Não, o que eu achava legal nessas historinhas é que os caras nem tiravam a roupa às vezes. O cara já chegava vestido atrás da mulher assim, oh baby. O macho, né? Cara, fake, né? Total fake. Eu não tô lembrado essas coisas impossíveis, não é? Eu acho que eu tenho uma memória muito ruim mesmo. Veja Manoel no espaço. Eu vou baixar e vou. Depois eu participo do podcast. Lógico que então você, é uma. Você há de convir que tem que ter uma mente genial pra imaginar a nave da putaria. Que o planeta depende daquilo. A sobrevivência da humanidade depende da putaria cósmica, cara. É muita viagem, cara. Muita viagem. É um tema de 3 horas do podcast. Assim. É. Enfim. Mas enfim, vamos lá. Aquela lenda do demônio é isso, entendeu? Que a mulher acho que tinha. Alguém tinha que transar pra salvar o mundo. Enfim. O japonês é isso aí. Então, lá. Estamos terminando. Eu quero que vocês fiquem com Deus, entendeu? Porque eu não mando ninguém pro inferno. Então tem que aturar eu mandando vocês ficarem com Deus. E é melhor ficarem com ele mesmo. Depois de falar da lenda do demônio, pessoa ficar com Deus, cara. Depois, olha, não, vamos fazer uma pequena listinha, olha só. É o cu da Valúzia, o mijo elétrico. Entendeu? É, Emanuele, sua nave da putaiada, entendeu? Todo tipo de sacanagem orgíaca maldita. E você teve, porra, tudo que é proibido, tudo mal, a profundeza da maldade, que tudo! E você vem falar, com Deus, cara! Então eu fui convencido. Então, não fiquem com o capeta, por favor, deixe isso, tá, entendeu? Enfim, até a próxima! Ah, é, né? Putz, cara. Vamos agora, bote seu copo com água em cima do seu moribundo. Bem-vindos, pessoal, para a nossa leitura de comentários. Estamos aqui na mesa nosso amigo Ebony Spider-Man. Opa! Sou amigo da vizinhança. E Joe Harvey, o advogado. Estamos aqui para a gravação, né, para vocês delirarem. Continuem conversando e compartilhando, comentando mais sobre o nosso Illuminati. Ebony, você tem algum comentário para você lido aí? Antes disso, a gente tem que dar o feliz ano novo, né? Tem alguns avisos que eu sempre esqueço de dar, mas dá tilt e eu volto. Primeiro aviso é, você já deve ter visto, semana passada foi a semana do God of War, tá? Uma série fantástica do nosso amigo Aldi. E essa semana, essa aqui é a última, que acabou de passar, ou aqui está em vigência, tem que ver ainda quando que vai sair, é a semana de ano dos anos 952. É uma bosta. Não, mas o texto foi bom, Harvey. Ah, mas quem escreveu? É o House. Ah, o nosso postdoc em história em quadrinhos? Em gibi? Ó, estou me retratando, House. Se você não me processar, né? Ele vai processar, daí normalmente ele ia pedir pra eu me processar, né? Eu sou advogado do site, né? Mas estou me retratando aqui porque não sabia que ele é pós-doc em gibi, né? Escreveu monografia, parece, defendeu tese, o cara é foda. Então, estou me retratando aqui. Escrever monografia é de menos, né? Porque até eu já escrevi, mas esse aí é... Ele fez a mamografia, né? Deu tudo certo. E estou me retratando aí, tá bom? Não precisa me processar, não precisa me pedir pra eu me processar, tá bom, Raul? Tem que só situar, essa retratação foi referente ao episódio de Cosmos, que o Harley deu uma zoada no House e o House deu piti depois nos comentários do WhatsApp. Na verdade, é que diante do horário que estava sendo gravado, eu podia ser considerado como um imputável, né? Que eu estava dormindo, né? Falando, né? Mas não estava consciente dos meus atos. Mas enfim, vamos retratar aí, né? Vamos ficar retratado, viu? Pronto! Advogado é tudo fogo, né? Arranja uma desculpinha para qualquer coisa. Ai, meu Deus. Vai, pronto. Agora a leitura, Ebony. Não, só mais um aviso. Na semana próxima, teremos uma promoção. Teremos uma promoção. Ó, hein? Tamo ficando, tamo subindo, hein? Dinheiro. Trim, trim. Não fiquem atentos. Que promoção que é? Não, calma. É igual as obras do Pezão aqui no Rio. Algo que vai surpreender, entendeu? Algo assim que a gente tá pensando que vai ser maravilhoso. Né? Eu não vou dizer agora, porque a gente sabe. Né? Então, fiquem calmos. Então, pra leitura, eu separei aqui um comentário do Illumicast 58 de Cantadas, do Felipe C, que né, parece que ele descobriu o que é o Illumicast, tá viciando, tá ouvindo direto. Pô, Felipe, brigadão aí. Tá estragando a sua saúde mental aí. Ou, enfim, né, não deve ter mais nenhum agora, né? Mas ele na hora do... Ele ouviu de cantada, escreveu o seguinte: falta muito traquejo social para essa galera. Felipe, na boa. Foi muito engraçado esse dia, né? Porque tinham três mulheres e três homens, né? Cara, as mulheres tinham mais traquejo, né? Do que os homens. Estavam ensinando, né? Nos ensinou a dar cantadas. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor por esse dia. Mas enfim, relaxa, somos assim, tá? Tem aqui do Bilbo, aqui, o Leandro Lima, falando aqui. Pumbas, nunca vi o Edwin fazer uma piada tão engraçada, olha só. No podcast Cosmos, né? O Edwin colocou: rapaz, eu tive a mesma impressão que vi a arte. Vocês confundindo calçanga, né? Saga, com o Bolsonaro, né? Os caras são foda, né? Daí o Edwin falou que achou a mesma coisa e o Fibo quis dar uma engraçadinha. Tem um tal de Shep Nike Air Max 360 hispano. O nosso administrador do site não chutou o cara ainda, né? O cara falou no Illumicast 36 aqui, mandou um link. Eu não vou falar o link, vai ser apagado em breve. Né? Você tem mais algum aí, Ébano? Deixa eu pegar um atual, não sei de onde você tá tirando esses comentários. Vamos lá. É comentário do Illumicast 66, pô, que o nosso passarinho fosse ler. Mas tudo bem. Ah, eu abri, mas eu não li. Né? Eu vou pegar o comentário da Lady Sif, que estava empolgadona nesse dia, e mandou: tenho uma leve dificuldade em ouvir depois que gravo, mas reuni coragem em ouvir. Gostei da gente. Tá divertido, informativo, parlatório de primeira. Olha que eu tava nessa, hein? Enfim, quero dar os parabéns, congratulatórios ao editor, ficou muito bom, 10 edição, Ebony de R2D2, ficou fantástico. Eu fico fantástico de qualquer forma. Achei massa a trilha ambientando e a versão de Santa Claus is coming to town no final dos comentários. PS, vitrine, impecável, fantástico. também. Então, assim, ela pegou e agradeceu todo mundo da equipe. Eu acho que foi a maneira dela dar o Feliz Ano Novo, né? Feliz Natal. Nós chamamos também, tá? Coraçãozinho pra você. Coraçãozinhos azuis, porque coraçãozinhos azuis são heterossexuais, tá bom? Então, e não me esquece cantadas, né? É, aquele amor platônico de Rosenberg, Ebony Spider-Man, né? É, há um ano atrás, a conversa, ele tinha colocado assim: não, regra 13 só chama os fakes do Bugman ou os maridos do Ebony. Isso há um ano atrás. Isso há um ano atrás. O Ebony, há 14 dias, há 14 dias exatamente, mandou, respondeu. O Rosenberg que mandou a mensagem há um ano atrás. Escreveu tipo a senhora sua mãe, né? E o Rosenberg, como sempre, né? Há 13 dias atrás, ele respondeu, retrucou, né? Falando, abriu um asilo ou um museu, até porque essa seria a única maneira de se cuidar dela. Ó, começou a putaria, né? Não, mas o engraçado é a precisão da resposta, né? Há um ano atrás, né? Aí, tá vendo? É aquela coisa. Eu vou responder. Eu, pelo menos, eu respondo. Demora um pouquinho, mas eu respondo. Né? O senhor Ian Encarnação. Ah, que delícia de podcast, cara. Tá, um comentário grandezinho. Star Wars é muito melhor. No Senhor dos Anéis, as pessoas só andam o filme todo e até as árvores andam no filme. Tá. Um resumo da trilogia Senhor dos Anéis, o filme... O Baconista 2, tá? Aí ele manda um videozinho, né, que tá explicando. Enfim, né, ele pra explicar a Star Wars, ele vai lá no Senhor dos Anéis. Mas aí ele manda lá, né, o que interessa. Fala aí, Luminerds, bacana o trabalho de vocês. Conheço o seguinte do Fibo. Aí, né, eu que botei o apelido de Fibonacci. Né, aí. Aí, pessoal da faculdade lá, né? Ele fica pedindo pro papai, pra mamãe comentar, né, enfim. Enfim, todo mundo é pai, mãe ou filho na saga. Épico nele, né? Édipo nele. O cara é meio, o cara é mentidão, hein? Bacana, vamos lá. É fodão da psicologia. Tem até bebê. O BB-8, KKK. Ele tem o mesmo humor do Vivo também, né? Mas tudo bem. Tinha o cara aí falando. Caguei. Fui eu. Boa. Esse que tem da força é... Eu entendo, então participei desse daí justa, fui a dedo, entendeu? Uhum. O Fibo, na maldade, já jogando no ar a discórdia entre Star Wars e Senhor dos Anéis. Pena que não teve um dos caras pra dar uma cortada e entrou no assunto da briguinha. Só uma coisa, eu achei bacana, porque assim, né? Foi você que começou com essa história do Fibonacci, né? Porque ele assim, né? Eu sempre falo que o Fibo é aquele estilo noturno dos X-Men 2, né? Ele chega e fala, eu sou o Fibo, meu nome vem do Fibonacci, sei lá o quê. Aí, como ninguém, eu não sei pronunciar isso, não, porque assim, né? Eu nunca prestei atenção na história do Fibo. Eita, né? Tá bom, vamos ali no outro ali, né? E tipo noturno mesmo, né? Mas assim, que bom que você tá gostando. E assim, não deixa o Fibo ficar, né, te obrigando a ouvir. Ouça porque você quer, vai, fica à vontade. Eu imagino o Fibo assim, ó. Vai lá, comenta, vai lá. Ouça. Ouça, não faz isso. Fibo, tem que conversar com o Fibo, eu vou conversar com o direito. Mas aí, fala aí, Rá. Qual é do Minecraft? É outra sincronização de resposta comentário fantástica. É um outro texto, né, em cima do texto dele. Aí, enfim, um tal de Max Ricardo, há 3 anos atrás, escreveu: a mágica por trás do fascínio por vídeo sobre Minecraft chama edição. Os caras fazem um jogo bunda e ganham milhões porque a gente melhora o jogo. Daí o Eduardo Machado, há 7 meses atrás, o cara tava perdido, ficou com raiva desse Max e conseguiu responder. Faz um jogo melhor, eu jogo Minecraft há 3 anos. Você nem conhece o game, cala a boca, sua criança de merda. Isso há 3 anos atrás e há 7 meses. Daí o Max Ricardo, né? Opa, alguém respondeu o meu comentário há 6 meses atrás. Você joga Minecraft há 3 anos e deve ser um bosta muito. Aí 3 e engraçado que ele colocou o A com H, né? Que é o de abelha, né? Correto, porque o do Eduardo tava sem, né? E a treta continuou. Mas esse mesmo aqui, como sempre, teve briga feia aqui no. Nossa, os caras são xiitas esse jogo aí, né? Porque é o mesmo Crespi, né? Há um ano atrás também, esse aqui tá interessante, né? Entrou um tal de Victor Wesley. Falando mal do tal Diego Garcês, também há um ano atrás. É, falou, você é muito nudo pra falar uma coisa desse Minecraft. Tem cama de respan. Eita, daí o House Mag, mimimi, você é noob. Bobo é você, noob. Por que no seu comentário você não rebate contra a pista dele? Ah, já falei, porque a Microsoft foi fazer da Minecraft? Aham, Cláudio. Tipo, ele já entra zoando com o cara, né? Ei, depois toma, né? Não sabe de onde veio, mas tá bom, né? Então tá. Vamos fazer aqui, Rafa. Então, pessoal, fiquem felizes aí, espero que tenham gostado. Se quiserem que seus nomes apareçam no comentário, escrevam muita merda aí também. A gente, a mais engraçada a gente vai ler. E as não engraçadas, caso a gente não ache as engraçadas, entendeu? Então a gente vai ficar pra buraco de alguma maneira. Mas escrevam, né? Demonstre que vocês estão lendo, né? A gente não ficar olhando o nosso computador do site, né? Escrevam, tiram sarro de todo mundo, critiquem, né? Elogiem e fiquem em paz. Essa graça do Senhor Harvey esteja conosco, né? Tenha uma boa noite, um beijo na. Ah, as suas considerações finais, Adriano. Já cortar você. Cara, não tem considerações finais, não tem considerações, é verdade, tem considerações. É isso aí, tá? Fique com Deus aí, um beijo na bunda e até mais, tchau.